Quando fico a pensar o que Cristo fez por mim, eu não posso duvidar do seu grande amor sem fim. Vamos nós.